Capítulo 11. Então Zofar de Naamá respondeu a Jó: não haverá resposta a essa torrente de palavras? Uma pessoa é inocente só por falar muito? Devem todos calar-se enquanto você continua a tagarelar? Quando zomba de Deus, ninguém o repreenderá? Você afirma: minhas crenças são puras e sou limpo aos olhos de Deus. Se ao menos Deus se pronunciasse e lhe dissesse o que pensa. Se ao menos lhe revelasse os segredos da sabedoria. Pois a verdadeira sabedoria não é coisa simples. Escute. Deus, sem dúvida, o está castigando muito menos do que você merece. Acaso você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso? Esse conhecimento é mais alto que os céus. E o que você pode fazer? É mais profundo que o abismo. E o que você pode saber? É mais vasto que a terra e mais amplo que o mar. Se Deus passa e prende alguém ou convoca o tribunal, quem pode detê-lo? Pois ele conhece os falsos e registra seus pecados. É tão impossível um tolo tornar-se sábio, como um jumento selvagem dar à luz uma criança. Se ao menos você preparasse o coração e levantasse as mãos a Deus em oração, livre-se de seus pecados e deixe toda a maldade para trás. Então, seu rosto se iluminará com a inocência. Você será forte e não terá medo. Você se esquecerá de seus sofrimentos. Serão como águas passadas. Sua vida será mais luminosa que o meio-dia. Até a escuridão será clara como a manhã. Você se sentirá seguro, pois terá esperança. Estará protegido e descansará tranquilo. Sem medo se deitará, e muitos buscarão sua ajuda. Os perversos, porém, ficarão cegos, sem ter para onde fugir. Sua única esperança será a morte.